Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Ficamos esperando o dia em que seremos para sempre. Ficamos esperando. Sempre.